dia do meu jeito, pois assim melhor que me inspira. Depois de um tempo seu espírito reflete, andar com a própria perna e não ser marionete. Estupidez de fama, subdivide todas as classes, toda a raça humana. Vagabundo chega assim, te interroga. SWM é um puta de um pipoca. Não sei de nada, se é tua visão, segue em frente. Vó Alice ensinou respeitar todas as mentes. Falei bem, falei mal, demorou, falei de mim. Atormento teu sono, sou um anjo querubim. Daqui de cima passo um pano, dou na minha, fico quieto. É cada fita que é melhor ficar esperto. Uma rapa de zóio, um cara de mal parece fome. Um sorriso estampado não me deixa menos homem. Chorão não tem espaço, o mundo é dos guerreiros. Cada caso é um caso, cada caso um herdeiro. Abuso de poder, rebolaram pela grana. Se passaram por cachorra, defamando todas as damas. Cada um cuida do seu, não sei de nada, faz aí. Tá tudo no seu nome, quer fazer seu boi dormir satisfeito. Satisfação. Tenho muito que aprender. Tenho joio, tenho trigo, tudo aí pra você escolher. Você não é o formador de opiniões, o Daniel da cova dos leões. Não é assim, não sei de nada. Assim será que é a guerra passo a passo. Na batida sempre ouvi um compasso. Viver assim, minha regra eu faço. O errado pra você, talvez o certo pra mim. Cada qual com o seu rabo, cada qual com seu jardim. O chão é pleno e sobre ele nossos pés. No jogo chamado vida alvejamos sempre 10. Desenhando sem borracha, acha, acha, acha. Tem gente que esculacha, acha, acha, acha. Sinceramente eu já sei onde quero chegar. Simplesmente ser feliz, ter saúde pra lutar. A rua cobra, nessa cobrança tô no meio. Passo firme, persistência, se não fica de escanteio. Que movimento, meu movimento eu que faço. Num pente o quadro, rimando dentro do compasso. Eu não tenho tanta grana pra tocar meu som aí. Sistema por sistema, não paguei, não vou ouvir. Não sei de nada, diria sua conclusão. Mas tô farto desses porra, fazem fama de cuzão. O chão que você pisa é o mesmo que o meu. Seu sangue é vermelho, cê cagou, depois fedeu. Não sei de nada, você não é dono da razão. O dono do poder, o dono de vários cifrão. Sofredor pro sofredor, amigo, tamo no Brasil. Dentro da mesma fossa, indo pra puta que pariu.